Dia 29. O dia da espiritualidade e da inspiração. O nascido no dia 29 carrega uma energia elevada, sensível e profundamente intuitiva. Seu espírito é sonhador, idealista e voltado para a compreensão dos mistérios da vida. Possui um magnetismo natural e uma forte conexão com o lado espiritual, seja de forma religiosa, filosófica ou artística. Tem uma mente brilhante e inspiradora, capaz de enxergar além do óbvio e de compreender a profundidade da alma humana. Seus pensamentos são elevados e sua missão envolve transformar o mundo ao seu redor com suas ideias e seu exemplo. Sua grande força está na capacidade de inspirar e guiar os outros, seja por meio da palavra, da arte, do conhecimento ou da espiritualidade. Muitos o veem como um mentor ou uma fonte de sabedoria. Por outro lado, seu maior desafio está na instabilidade emocional. Por ser extremamente sensível, pode oscilar entre momentos de euforia e de desânimo, sentindo-se incompreendido ou sobrecarregado pelas próprias emoções. Precisa aprender a equilibrar sua energia e a não se deixar levar pelo pessimismo. No amor, busca uma conexão profunda e significativa. Relações superficiais não o satisfazem, pois deseja um parceiro que compreenda sua alma e compartilhe seus ideais. No entanto, deve ter cuidado para não idealizar demais as pessoas e acabar se decepcionando. Profissionalmente, se destaca em áreas ligadas à arte, à espiritualidade, ao ensino, à psicologia e à comunicação. Pode ser um excelente escritor, terapeuta, palestrante, artista ou qualquer profissão que envolva inspiração e conexão com os outros. Quando entra em seu lado negativo, pode se tornar melancólico, indeciso e emocionalmente vulnerável. Se não aprender a se fortalecer internamente, pode acabar absorvendo as energias e problemas dos outros, sentindo-se drenado. Precisa desenvolver sua autoconfiança e seu senso de propósito. Na saúde, deve cuidar do sistema nervoso e evitar o excesso de preocupações. Ansiedade, insônia e estresse emocional podem surgir se não aprender a canalizar sua sensibilidade de forma produtiva. Práticas como meditação, contato com a natureza e atividades criativas podem ajudar a manter o equilíbrio. O que você precisa para vencer? Para um nascido no dia 29, o segredo do sucesso está em aprender a equilibrar emoção e razão e transformar sua sensibilidade em força. Aqui estão três passos essenciais para potencializar sua jornada. 1. Confie mais em si mesmo. Sua intuição é poderosa, mas precisa acreditar nela e tomar decisões com mais segurança. 2. Aprenda a se proteger emocionalmente. Você tem um coração gigante, mas não pode carregar os problemas do mundo inteiro. 3. Transforme sua inspiração em ação. Sonhar é maravilhoso, mas colocar suas ideias em prática é o que realmente vai mudar sua vida. Agora, a questão é: você está pronto para transformar sua sensibilidade e sua sabedoria em um caminho de sucesso e realização?